de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau. Conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Tem na face dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso felino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino, Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.